Alto a Rocha. Se eu me arrepender, é melhor tentar do que te perder. Quero ter a chance de poder te beijar uma vez, te amar. Se me arrepender depois, ao menos vou lembrar. Eu quero ouvir vocês, vocês. Se eu me arrepender, bota pra cima no céu assim, gente. Sem. Vocês. Quero chorar, não.